além da sua morte, estão nos bares, nas ruas ou em qualquer esquina. Eu caminho pra frente, tanto que divido minha mente. O raciocínio primitivo te deixou no cio por não ter um lar. Bebidas, drogas, diversas usar. Homem quer perfeição, sabe que tem que lutar pelo que tem para conquistar, e não por pouco se contentar. Analise um pobre que só come e escolhe o tanto que você quer lhe dar. Brasil, amanhã, morte ou vida do meu prazer. Brasil, amanhã, a minha consciência tem que aprender. Brasil, amanhã, morte ou vida do meu prazer. Brasil, amanhã, a minha consciência tem que aprender. Não é insanidade minha, arma de fogo faz gente contente. Descubra a sua corrente, 157 ou algo mais. Leve um trampo, dê esquema, resolva o problema. Medo da própria delinquência voltar. Tive a impressão que querem me derrubar. Só gela na vida quem carrega insegurança. Dê menos crime na fé, te preparando para ser o nobre. Entortar uma linha reta não é a minha meta. O inimigo te encontrou, lute ou morra sem atitude. Idealização é plano de ação. Seja nacionalista, seja ciente da nossa situação. Brasil, amanhã, morte ou vida do meu prazer. Brasil, amanhã, a minha consciência tem que aprender. Brasil, amanhã, morte ou vida do meu prazer. Brasil, amanhã, a minha consciência tem que nosso aprender. Nosso espaço é reduzido a nada. A cada espaço conquistado é acionado choque, gás lacrimogêneo pra manter a ordem. Tiros, tiros no meio da multidão. Vivo pressionado no terceiro mundo, com esperança de quarto, engolindo o progresso de primeiro, envergonhado por não ter o segundo. Sou absurdo, sistema, eu estou pronto pro amanhã. E foda-se o homem que domina sem capacidade de dominar. Quero e vou lutar sem estragar o meu futuro, e nem estragar o futuro de muitos. Brasil, amanhã, morte ou vida do meu prazer. Brasil, amanhã, a minha consciência tem que aprender. Brasil, amanhã, morte ou vida do meu prazer. Brasil, amanhã, a minha consciência tem que aprender.